18º volume da obra. O animal é capaz de pensar tudo aquilo que ele não é. Hoje, todos aí sabendo e dizendo: é verdade, é uma vergonha nós assim vivermos, porque somos tudo isto e ainda muito mais do que isto. É uma vergonha viver como um animal ridicularizado pela categoria de animal, humilhado pela categoria de animal, a ponto zero do ridículo. Então, daí, fabricante de ruínas, por ser animal. O bem do animal é um bem aparente, é um bem de mentira, é um bem traiçoeiro. Está bem agora, daqui a um pouquinho está mal. Está vivo agora, muito bem, e daqui a um pouquinho acabou-se tudo, acabou-se o bem. Então, é um bem de mentira, um bem ilusório, um bem traiçoeiro, um bem que não existe, é aparência só. Vivendo assim, iludidos dessa maneira, sonhando dessa maneira, vivendo de fantasias, de sonhos e ilusões, e julgando serem o que nunca foram, santos, puros, bons, perfeitos e sem defeitos. Sim, porque o animal é muito pretensioso. O animal é capaz de pensar tudo aquilo que ele não é e nem nunca pôde ser. O animal é orgulhoso, soberbo, egoísta, avarento, ciumento, perturbador, vingativo, ganancioso, pretensioso, invejoso, fingido, falso, aparentando o que não é, sentindo uma coisa e aparentando outra. Por dentro é uma coisa e por fora é outra. Uns seres que vivem numas condições dessas são os verdadeiros desventurados. Quem vive numa desregulagem dessa, cheios de defeitos, é um desventurado, pois existem muito mais defeitos do que esses que aí estão. Defeitos que ridicularizam abaixo do nada. Tudo isso é deformação racional, é degeneração racional, desequilíbrio total, deselegância infernal, juízo de loucos, pensamento de loucos, imaginação de loucos e, por isso, inconscientes. O inconsciente é louco e quem vive variando é um louco. Quem varia é um doente mental. E o animal vive variando noite e dia, com uma infinidade de ideias, com uma infinidade de pensamentos, com uma infinidade de imaginações, variando assim, dessa maneira. Quem varia é um doente com aparência de bom. E o animal vive de aparências, vive de ilusões, vive de sonhos, vive de aventuras, vive de experiências, experimentando isso ou aquilo para acertar ou não. É um louco com aparência de bom. É um desventurado, mas pensando sempre ser aquilo que não é por ser doente. O louco nunca diz que está louco, diz que está bom. Os loucos são os demais. Ele não. Ele é bom. Imaginem a que ponto chegaram, a que ridículo chegaram nessa degeneração racional. Tudo que degenera vai para pior, porque está doente. Um degenerado é um doente. Então, são fábricas de degenerações. O animal racional é uma fábrica de degenerações. Com a multiplicação das degenerações, o animal vai para pior. De pior para pior sempre. De ruínas em ruínas, multiplicando sempre as ruínas, por o desequilíbrio ser cada vez maior, pela multiplicação da degeneração. Tudo que degenera enfraquece, diminui e, com o tempo, desaparece pela multiplicação da diminuição, até a extinção. Então, doentes, para curar toda essa doença, o que devem fazer? O livro nas mãos. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para a cura desses doentes. Para curar a doença de um desequilibrado, de um deformado, de um inconsciente, de um ser desventurado, o melhor remédio é o livro nas mãos. Estão aí com a cura nas mãos, que é o conhecimento racional, e vivem perdendo tempo com futilidades, com o nada, com sonhos, com as ilusões, com as aparências e com as fantasias. Tratem de pegar o livro para ficarem curados. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Acham pouco o que já sofreram? Acham pouco o que têm sofrido? Tratem de se curar seus doentes em último grau, por estarem aí vivendo nessas condições ridículas de um doente mental. Tratem de pegar o livro para se curarem. O melhor passeio, repito, o melhor passeio e a melhor distração, torno a repetir, a melhor distração é o livro nas mãos, para a cura de toda essa superstição, seus supersticiosos. O supersticioso é aquele que vive caducando por tudo, variando, por ser um animal, por estar nessa categoria. Mas pode ser curado muito bem. Para isso, está aí a fase de recuperação, a fase racional, a fase consciente, a fase da cura dos inconscientes, a fase para curar os inconscientes. Mas, para curar, é preciso a obediência e a persistência na leitura. É obediência, seu teimoso, seu rebelde. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. É contigo mesmo que eu estou falando. É contigo que estás aí, ouvindo o que eu estou dizendo. É contigo que estás lendo aí, sentindo tudo isso, seu animal. Com a recuperação aí nas mãos e não tem tempo de ler, porque vai se distrair, vai perder tempo com as futilidades dos doentes, com as distrações dos doentes. E como quem está variando com as distrações dos loucos, que são os animais racionais. És um louco por seres animal, com aparência de bom. Achas pouco que já sofreste? Ainda queres sofrer mais? Está aí em suas mãos a sua cura, que é o conhecimento racional. Então, o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos para a cura da sua deformação. Com a obediência e persistência, ficam curados dessa doença. A deformação é uma doença. Deformou-se, adoeceu. Como costumam dizer, fulano não é mais aquilo que era. Está deformado, está doente. Então, a deformação do animal racional quer dizer uma doença. Racionais, doentes, porque não são mais aqueles racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. São racionais que se deformaram em animais cheios de defeitos, imperfeitos, cheios de defeitos por serem doentes. Se fossem bons, não seriam desequilibrados. Se fossem bons, não seriam cheios de defeitos. Por serem doentes, são cheios de defeitos. E por serem doentes, são desequilibrados. Então, são doentes ou não são? A deformação é uma doença. Então, depois de estarem com a cura nas mãos, vão se descuidar? A cura dessa doença é o livro nas mãos. O remédio, a leitura. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. E a persistência na leitura é que é o remédio para curar a doença. A leitura é o remédio. Então, continuar a perder tempo com o negativismo, com as coisas negativas, com as coisas dos doentes, com as invenções e distrações dos doentes, com os anestésicos dos doentes, perder tempo para quê? Só mesmo de quem vive variando, só mesmo de um doente. Então, preste atenção, seu desventurado. Se não fosse desventurado, não estava aí sofrendo. Se não fosse desventurado, não seria um sofredor. Se não fosse um desventurado, não seria condenado à morte. Por ser desventurado, é que aí está, com essa sentença pavorosa: sofrer para aprender, sendo o sofrimento o maior mestre. E assim, o livro nas mãos é o remédio para a cura dessa doença que se chama deformação racional, desequilíbrio racional, por não serem daí. E assim, é a vida fora do seu lugar verdadeiro, do seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. A vida fora do seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. A vida fora do seu verdadeiro natural é como estão vendo, uma vida de lutas constantes e de sofrimentos atordoantes, porque estão fora do seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. O verdadeiro lugar do aparelho racional é na sua origem de racional, é no mundo racional. E é por isso que aí estão nessa luta constante, noite e dia, lutando pelo nada e tudo acabando em nada. Quem luta pelo nada não sabe o que está fazendo. E por não saber o que está fazendo, é que o sofrimento se multiplica cada vez mais. A luta da vida do deformado se tornou uma guerra. Uma guerra sobre todos os aspectos, sobre todos os sentidos, sobre todas as maneiras, guerreando para viver. Guerreiros vencidos pelo sofrimento e pelo caos do desaparecimento, que surgiram do nada, formaram-se em um tudo aparente e tornaram ao nada ser, porque nada são. Aparentemente tudo são, mas aparências não são verdades. Aparência é uma traição a si mesmo, para não dizer traidores de si mesmo. Então dizem, aparências. Aparência quer dizer traição, mentira. Então, com esta vida provisória, lutando a vida inteira pelo nada, e tudo terminando em quê? Em nada. Porque tudo surgiu do nada e volta ao nada. Então, é uma luta de inglorificados. Aparentemente se julgando glorificados e verdadeiramente inglorificados, porque tudo se acaba e o mal por si mesmo se destrói. A matéria, como estão vendo, como sabem e conhecem, é de origem do mal. Matéria, mal material, de origem do mal. Na matéria, nunca poderiam encontrar o bem verdadeiro, e sim o bem aparente. E por encontrarem o bem aparente, é que são sofredores. Parece que estão bem hoje, e amanhã estão sofrendo. Parece que estão bem agora, e daqui a um bocado, sofrendo, por viverem iludidos dessa maneira, de fantasias, de sonhos supersticiosos e aventureiros, com este montão de asneiras, montão de superstições, e levando a vida distraídos de uma maneira tal que não tem tempo nem de pensar em si mesmos. O tempo já é pouco para pensar na matéria. Envolvidos pela matéria, vivendo de matéria, sendo materialistas porque vivem de matéria, são de matéria e vivem para a matéria, julgando que na matéria vão encontrar o bem e vendo tudo ao contrário. O bem aparente não é o bem verdadeiro. Tudo é aparência só. Daí há momentos a desilusão por isso, por aquilo e por aquilo outro. E daí os castelos todos em ruínas. Assim, sempre foi a vida de quem nunca soube o porquê da sua existência, da sua vida sem ser. Então, vivendo e ignorando os princípios básicos da formação, tinham mesmo que viver desse jeito, em contradição consigo mesmos, contrários às normas naturais e vivendo todos artificialmente, fantasiados como fantoches da natureza. Fantasias estas que só serviram para prejudicar todos, fazendo com que uns fossem melhores do que outros. O belo aparente, o bonito aparente. A palhaçada das fantasias, a hipocrisia dos egoístas, a falsa vida dos doentes. Tudo falso, tudo é sonho, tudo é pesadelo. Pesadelo este que se tornou uma indumentária tão inadequada ao estado do verdadeiro natural. Em tempos longínquos, era muito pior, porque existiam as fantasias de aço, de ferro, de bronze e, mais adiante, de peles de todos os animais, de penas, de palhas e de outros vegetais, de escamas, de pelo, de couro. As fantasias já foram muito extravagantes e variantes. Hoje estão mais apurados e mais libertados, porque estão chegando a um ponto de ter conhecimento básico de que as fantasias são a causa de muitas enfermidades, de muitas doenças. E assim, vejam o atraso do animal racional, o atraso de quem vive variando, a caduquice de quem não sabe o que faz, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e depois outra, e assim, sucessivamente, as multiplicações das mudanças, as modificações sobre todos os pontos de vista, sobre todos os aspectos. Então, hoje chega o remédio para a cura desses males todos, a cultura racional, o maior remédio universal, a cultura racional. Na cultura racional está a cura de todos os males do animal racional, ou seja, aparelho racional. Hoje estão vendo quais foram os motivos que levaram todos às condições em que se encontram, nas condições que estão. Quais foram os motivos? Quais foram os primitivos passos para que chegassem a esta situação de encantados sem solução, vivendo enigmaticamente, misteriosamente, sem solução, dentro de um encanto, trancados às sete chaves, sem saber de onde vieram e muito menos para onde vão, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões. Vida de verdadeiros desventurados, e por serem desventurados, o sofrimento aí por todos os cantos e por todos os lados. A miséria, a fome, a sede, as doenças, as injustiças universalmente. E assim, vejam como na fase de animal racional, penaram, sofreram amargamente, desesperadamente, dolorosamente, por todos serem doentes dentro dessa fase inconsciente. O inconsciente vive inconformado sempre, se queixando sempre, se maldizendo sempre. Nada está bem e nada está bom para o inconsciente. Se hoje está bom, amanhã não está. Se hoje está bem, amanhã não está. Vive o inconsciente a delirar dessa maneira, por ser um doente que nunca soube o porquê de sua doença. O encantado degenerado é um doente. E assim, vivendo falsamente dessa maneira, imprudentemente desse jeito, e dizendo: somos feras que não sabemos por que somos feras indomáveis, que acostumamos com as coisas, mas não amansamos nunca. Sempre fomos ferozes e continuamos a ser ferozes. Temos o gênio mau, o gênio monstro, o gênio da destruição, o gênio da selvageria, da monstruosidade, o gênio da maldição, e não sabemos o porquê desta situação de nós sermos como somos, tão infelizes por sermos assim. Hoje estamos sabendo o porquê ficamos nesta situação de inconformismo, porque nós não nos conformamos com o sofrimento, nós não nos conformamos em sermos mortais. Isto é uma vida insuportável. Ainda mais, diz o outro: qual foi o cão que nos fez assim desta maneira, de vivermos aqui nestas condições, ou nessa condição de não sabermos o porquê todos assim são? Vivemos em contradição com tudo. Vivemos igualmente a parasitas, sugadores e exploradores, destruidores de tudo que encontramos. Não sabemos o porquê somos assim. O dono deste mundo não vem dar-nos uma satisfação convincente de nossa situação assim ser. Vivemos aqui sem base e sem lógica. Vivemos à mercê das aventuras, das experiências, nesse inconformismo sem limites. Todos inconformados de assim serem. Somos doentes mesmo, por vivermos variando a vida inteira, pensando noite e dia, variando noite e dia, e não chegando a uma conclusão de coisa alguma. Sabemos que somos de matéria, mas não sabemos o porquê. Isto é uma situação muito grave. Estamos ridicularizados, abaixo do ridículo, porque somos imperfeitos, todos cheios de defeitos, podres em vida. Estamos abaixo do ridículo. Pertencemos a essa podridão e não sabemos o porquê dela. Não sabemos quem nos fez assim, de lama, porque matéria é lama. E acabamos em lama. Acabamos destruídos em lama. Isso é uma situação vexatória, ridícula e de revolta, porque ninguém está satisfeito de ser como é, sofredor e mortal. Ninguém quer morrer. Todos querem viver, e tudo se conservando em mistério, e ninguém solucionando a real situação do animal racional. Então, muitos, se revoltando com a situação de si mesmos, chegando ao auge do desespero e blasfemando contra tudo e contra todos, por perguntar o porquê assim eram e não haver resposta. Ninguém sabia o porquê o mundo assim é, não havendo resposta, porque ninguém sabia. Ao tempo de outras épocas, por muitos terem ânsia de saber e desejar saber, mandavam chamar os sábios, a quem faziam uma infinidade de perguntas e, não tendo respostas, acabavam mandando liquidar os sábios. Eram os sábios do nada. Não sabiam nada. Então, ficavam tão enfurecidos por não terem as respostas desejadas que mandavam liquidar os sábios, dizendo o seguinte: falsos sábios e falsos nomes de sábios, porque não sabem responder coisa nenhuma de real. Queremos saber por que o nosso ser é de animal racional. O sábio não sabe responder. Queremos saber de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos. O sábio não sabia responder. Queremos saber o porquê da origem deste mundo e como se originou este mundo. O sábio não sabia responder. Enfim, queremos saber por que nós viemos parar aqui, sem saber por quê. Nós queríamos saber e o sábio não sabia responder. Então, você é um sábio hipócrita, é um sábio de mentira, está iludindo o povo, está enganando o povo. E assim mandavam liquidá-lo. Isso na época dos sábios, porque a ânsia e o desejo de saberem a real situação dessa deformação racional já vem de há muito, já vem de muitos séculos, já vem de muitas eras. Vejam quantos martírios já se passaram por terem de saber a verdade, porque sentiam que essa vida não podia ser assim e que antes dessa vida existiu outra, que deu consequência a essa, e sobre a outra que deu consequência a essa, ninguém sabia responder. Então, os sábios eram chamados para prestarem esclarecimentos, e por não prestarem os esclarecimentos como deviam ser, eram liquidados. Senhor sábio, o senhor é um grande sábio, de uma nobre fama. Então o senhor tem de me responder às perguntas que vou lhe fazer. Os sábios não respondiam e passavam por falsos sábios, como ludibriadores do povo, e acabavam sendo liquidados. E assim, uma infinidade de sábios foram liquidados como aventureiros e espertalhões. Vejam que a sede de saber já vem de há muito, não é de hoje. Os antigos eram mais rígidos nas suas decisões. Não poupavam charlatões, não poupavam aventureiros, não poupavam mentirosos, não poupavam ludibriadores do povo, não poupavam os ludibriadores. Mas, de um certo tempo para cá, o caráter de todos mudou de uma forma tal que é como estão vendo. As maneiras, modos e costumes de viver são muito diferentes dos tempos e das épocas longínquas, das eras que se passaram. O povo era mais rígido, os modos e métodos de vida eram outros. Hoje é como estão vendo, ou como já viram desde há muito. Uma infinidade de sábios, uma infinidade de filósofos que nunca souberam responder às bases reais da origem da natureza assim ser, da natureza de tudo e de todos. Já desde há muito que prevalece a mentira como se fosse verdade, principiando pela própria vida, que é uma vida de mentira. E por ser uma vida de mentira, de repente, acaba-se a vida. Então, hoje, tudo é diferente. Já desde há muito, o impertinismo superou. Noutros tempos, em outras épocas diferentes, havia liberdade, sim, mas tinham que provar e comprovar o que diziam. Se não provassem e comprovassem o que diziam, eram tidos como charlatões, como doentes mentais. Eram eliminados para não viverem perturbando com vigarices o povo sonhador. Hoje, todos com a jornada racional em mãos e dizendo: é verdade, na fase de animal racional, o animal racional penou muito, sem recompensa. Sofreu muito, sem recompensa. O passado foi bom aparentemente, mas muito rude, porque assim tinha que ser, por todos serem ferozes. Era o tempo da ferocidade. Não havia diálogo, não havia diplomacia. Tudo era nos métodos e modos de rigidez. Ou é ou não é. Ou sabe ou não sabe. Para dizer que sabia, tinha que provar de todas as maneiras. Ai que não provasse. Estava liquidado. O povo era mais rude. Sonhava muito menos. E assim, a vida de eras passadas era uma vida mais dura, mais chegada às coisas reais. Viviam à procura de uma realidade absoluta que definisse, provado, comprovado e divulgado, a situação do mundo e sua criação. Então, não eram admitidos ou admissíveis coisas que não tivessem suas comprovações básicas. As maneiras eram todas diferentes das de um certo tempo para cá. Então, regiam-se pelos métodos naturais. O Deus era o Sol, a deusa era a Lua e as estrelas, a filharada e a parentada. Regiam-se pelos métodos naturais. Não tinham criações filosóficas. Então, viviam mais acomodados. Não viviam preocupados com filosofias. Agora, todos emocionados por terem todas as soluções do porquê e do antes de ser esse mundo como é. O que eram e por que eram, o que foram e de onde tudo surgiu, a origem de tudo e de todos. Hoje, todas as soluções para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos sabendo o porquê dessa fase de animal racional e sabendo também o porquê da fase racional. Conhecendo a fase racional, a fase da recuperação do animal racional, a fase consciente, a fase do mundo de origem de todos, e sabendo o porquê da fase inconsciente, a fase de animal racional. Na fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Todos felizes, alegres e contentes por estarem ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Então aí, todos sendo orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, dentro da fase consciente, a fase racional. E daí, vindo o prolongamento dos anos de vida e nascendo a vidência racional em todos. Com a vidência racional, todos vendo tudo quanto é de racional, vendo a luz racional e vivendo como nunca viveram, orientados racionalmente, na última fase da vida da matéria, a fase racional, a fase ligada ao mundo racional. E assim, o animal racional, que atingiu o amadurecimento total, não tendo mais com quem contar, nem onde se agarrar, procurava uma saída, e não a encontrando, o desespero do animal aumentou. Por o animal querer uma saída e não a encontrando, o desespero do animal aumentava cada vez mais. Por ter chegado o amadurecimento e vendo que a direção certa ainda não era essa, o animal racional sentia que esta podia ser uma preparação para o ressurgimento de uma nova direção mais perfeita, que pudesse acomodar todos, unir todos, ligar todos e definir a situação certa de todos. Então, assim, todos pensando, desesperados e já não podendo aguentar mais, vieram saber e conhecer a direção certa, que é a fase racional. O rumo que há muito todos procuravam, o rumo certo, o rumo da verdadeira origem de tudo e de todos, conhecer o mundo racional e voltar para o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, de onde todos saíram. Então, agora sim, acabando a agonia de todos, o desespero de todos e o inferno que ia pela vida de todos. E todos vivendo alegres, felizes e contentes por encontrarem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e entrar em contato com ele, com seus habitantes, saber e conhecer que tudo e todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo. Já foi o tempo que ninguém sabia e ninguém conhecia. Viviam aí como viviam, uns contra os outros. Agora chegou ao conhecimento de todos o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos ligados ao seu mundo de origem e sendo orientados racionalmente pelos habitantes do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e dizendo: é verdade. Era isso que todos há muito viviam procurando. Todos sabiam que existia um outro mundo, porque se existe esse que nós habitamos, é porque existe outro mundo habitado. Não há efeito sem causa. Se existe este mundo, estes feitos, é porque existe a causa. E agora descobrimos a causa do nosso verdadeiro mundo de origem e como entrar em contato com ele. Hoje, todos repletos de felicidade, que sempre foi falada, mas não de forma completa, porque estavam na fase inconsciente, na fase de animal racional. Então, não podia existir felicidade completa. Existia a felicidade aparente, mas não a verdadeira, porque aparências não são verdades. São falsas verdades, falsa felicidade. Hoje, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por estarem todos dentro da fase consciente, a fase racional, a fase verdadeira da morada eterna racional. Há muito que não aguentavam mais com essa vida da matéria. Não aguentavam mais porque o sofrimento não fazia graça para ninguém rir. O desejo de todos era não sofrer e sempre sofrendo. O desejo de todos era viver e não morrer. Então, ninguém estava satisfeito com a vida da matéria. Ninguém aguentava mais viver assim, nessa vida de lutas, de sofrimentos e penúria. Sempre lutando. Lutando sempre pelo nada, sem a devida recompensa. Porque a recompensa do nada é nada. Porque tudo acaba em nada. O que adianta lutar pelo nada? A recompensa é nada, porque tudo termina em nada. Não adianta nada. É perder tempo por estar iludido pelo nada, por estar sonhando pelo nada, por estar traído pelo nada, por manter a sabedoria do nada, a sapiência do nada. O que adianta? Nada. O que vale? Nada, porque tudo acaba em nada. O que é que vale? Nada, porque tudo acaba em nada. A recompensa da luta do nada é nada. Mas todos vivendo de ilusões, todos vivendo iludidos, todos nessa categoria inconsciente, todos à procura de dias melhores. E assim, vivendo por viver iludidos. E um iludido é um perdido, é um traidor de si mesmo, sofrendo as consequências do nada, porque o proveito do nada é nada. Morrem, fica tudo aí. Quem julga o nada tudo ser é porque é um verdadeiro iludido, é um cego de olhos abertos. Quem julga o nada tudo ser está louco, enlouqueceu, por julgar o nada como se tudo fosse. E daí, vejam que muitos já fizeram esse julgamento dizendo o seguinte: lutamos tanto para o quê? Vencer o quê? Se somos vencidos pelas ordens naturais das coisas. Lutar pelo nada, se sacrificar pelo nada, o que adianta? Nada. Porque a recompensa é nada. E a recompensa sendo nada, não adianta se sacrificar, nem lutar, nem guerrear, porque tudo termina em nada. Estamos perdendo tempo. Vamos procurar interpretar a vida melhor para vivermos sem nos prejudicar e sem prejudicar o próximo. A vida é passageira, com os aninhos de vida que temos para viver, sacrificadamente e sofredoramente. Então, vamos considerar uma coisa que nada é como se tudo fosse o que se pensa ser? Não é possível pensar dessa maneira, julgar o nada como tudo sendo. Estamos vendo que o nada nada é. Quem se preocupa com nada não sabe o que está fazendo. A recompensa é toda nula. A vida do materialista sempre foi lutar pelo nada como se o nada tudo fosse e julgar o nada ser aquilo que o nada não é. Julgar o torto como se fosse direito, julgar o errado como se certo fosse. E é por isso que o sofrimento multiplicou-se universalmente, porque quem luta pelo nada não está adiantando nada. O que adianta? Nada. É a multiplicação do sofrimento. Qual é a correspondência do nada? Nada. Tudo ilusão, aparência e fantasia. E assim foi a fase de animal racional. O animal, por ser animal, sempre foi materialista. E por ser materialista, é que a convicção de todos acabou sendo materialista. Daí multiplicando-se o desenvolvimento e o progresso da vida da matéria, a evolução do mal, das ruínas produzidas por grande força magnética, e todos sofrendo as consequências de todos esses desacertos. Sofrendo muito, sofrendo demais, a ponto de muitos não saberem o que fazer para viver com o progresso do nada. A vida se tornou um rosário de sofrimentos, porque a correspondência do nada é nada, e assim, não adiantando nada, pela multiplicação do sofrimento. As consequências das influências do nada não são boas, e por isso, todos são sofredores. A irradiação de um sofredor é uma irradiação de sofrimento. É um magnético destruidor, porque exala e multiplica os males da vida de quem não sabe o porquê da vida e do porquê do sofrimento. Agora, conhecendo tudo, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, conhecendo tudo e sabendo como podem ser recuperados, porque está aí a fase racional, a fase para a recuperação do animal racional, que está na fase de sua liquidação total. Agora sim, encontraram o tudo verdadeiro, porque agora, na fase racional, não há morte. Agora saem desse mundo externo, dessa vida provisória, e a vida continua no seu mundo de origem. Não há morte. O progresso é racional. É o progresso consciente. É o progresso positivo. É o certo dos certos. Tudo dando certo na vida de todos. Era isso que todos há muito desejavam e procuravam. Mas na fase de animal racional, não podiam encontrar, até que entrasse a fase racional, para encontrarem, então, a recuperação do animal racional, ou seja, aparelho racional, dentro da fase racional. Então, agora sim, agora há felicidade, há paz universal, porque todos se encontraram com o seu verdadeiro lugar, com a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro mundo de origem. Não serão mais seres infelizes, porque não estão mais na fase de animal racional. Agora, são felizes por estarem na fase racional, na fase de recuperação do animal racional, ou aparelho racional. Agora, todos brilhantemente satisfeitíssimos. Hoje, o aparelho racional diz, prova e comprova, com base e com lógica. Eu sei de onde vim, como vim, por que vim, para onde vou, como vou e por que vou. Hoje sou feliz porque tenho a minha situação definida e divulgada de princípio a fim. Hoje não vivo mais como vivia, amargurado, acabrunhado, desesperançado. Hoje vivo, mas sei por que estou vivendo. Estou dentro da fase racional, ligado ao mundo racional.